Onde quer que eu vá, um dia tudo volta para o seu lugar. Um dia vai ficar com de vista, vai ficar com de vista. Quer que eu vá?